Meu broto me avisou que ia estudar. E ao cinema eu fui me distrair. E ao chegar nem pude acreditar. Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim. Os dois agarradinhos eu notei. A minha melhor amiga me traiu. Trocavam beijos que eu quase morri. E do princípio ao fim do filme eu chorei. Vermelhos de chorar. E abraçada a ela eu expliquei: mamãe, o filme foi tão triste que eu chorei. Vermelhos de chorar, ai, ai. E abraçada ela eu...